Tive que vir no passinho. Hoje eu bolo troncas, antes mal fechava um filme. Põe lama no copo, mano. Põe lama no copo, mano. Tem lama no copo, mano. Lama no copo, tem vários fininhos. Agradeço a geral que sempre esteve lá e que correu por mim. Agradeço a vocês que me complicaram. Acabou me motivando no fim. Agora eu faço o som mais complicado. Parece final de piada ruim. O meu corre é insano. Meu corre é insano, tipo 500 gramas no bolso. Paga a banca que nós toca de novo. Toca de novo pra cumprimentar o PM. Eu passo a mão no ovo. Transferência de tijolo pro meu bolso. Tô a 200 papelado no palco. Gata linda sempre assoprando talco. Venda 30 controlando o portal. Eu vou viver pra ver a 30 dominar o mundo. Eu sempre soube desde o começo lá no fundo. Olhezão na praia, fumando uruguaia, queimando um hatch do bom. Minha prerrogativa é tão alto e fazer um som. Esperar o dinheiro e dividir com os irmãos. Eu divido lucro com os meus irmãos. Eu vivo de luto por alguns irmãos. Quando vem a peça é tudo pros irmãos. Quando vem a bronca nós resolve então. 15G pra um irmão. Voltei com um tijolão na minha mão. Noca nas calças, sem gente falsa. Fumaça no meu pulmão. Esse ano eu me prometi que a 30 ia tá no comando. Roubei o pódio do Nordeste, agora eu quero MC do ano. Pra sempre a 30 tá de alto. Meu copo virado de linho. E geral comigo assim. Põe lama no copo, mano. Ai, ai, ai, ai, ai. Põe lama no copo, mano. Me encontre dando olhezão na praia. Fumando um uruguaia. Queimando um hatch do bom. Minha prerrogativa é tão alto e fazer um som. Esperar o dinheiro e dividir com os irmãos.